Entra logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Neto LX, verão 40 graus. O rei dos paredões. Legal, a gente brigou, você jurou, estamos de mal. Por isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, que se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar o culpado de tudo que aconteceu, que um dia você já errou, se hoje foi eu. E não deixa a chama do orgulho se apagar. Desfaz essa mala, oh, desfaz essa mala. Não pode X, vai! Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando, mas depois de toda briga a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Faz amor chorando. Fazer amor chorando é bom demais, hein? Verão 40 graus com Neto LX. Por isso é coisa que acontece com todo casal que se ama, que se adora e não quer mais sofrer. Não precisa tentar achar um culpado pro que aconteceu, que um dia você errou, se hoje foi eu. E não deixa a chama do orgulho se apagar. Desfaz essa mala, ou desfaz essa mala. Esfria logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Pra fazer amor chorando. Podemos não ser perfeito, a gente vive brigando, mas depois de toda briga a gente faz amor chorando. A gente faz amor chorando. Enchia logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar, fazer amor chorando. Sucesso no verão, na Palestina. Enchia logo essa cabeça, porque eu tô te esperando pra gente se amar e fazer amor chorando. O rei dos paredões.